DJ Daniel Vídeos. Aqui o grave é forte. A bandida tá pro creme. Vai ser trofeno. Tiradora de elite. Gatilho e atira. Vai desce novinha. Você sobe novinha olhando pro lama. Você joga o cabelo e faz du cabudinha, caralho. Sempre na humildade, mas no talento. DJ Daniel Vídeos.